os trovadores RS, função rima, deixa eles, enquanto perdem tempo discutindo, vão à frente. Quem olhar no olho, eu sei que entende. Não foi de repente que subimos no palco, a correria de uma cara com meus manos, sei que é fato. Alcancei a estrada, juntos louco pra mais uma cavalgada. Cata os que ficaram no caminho por ser cabeça de lata. Resgata, não basta só falar bonito e se vestir com estilo. A verdadeira arte aqui, pra mim nunca foi isso num comício. Assumo compromisso com os meus, fim do túnel, início apogeu. Não tenta retirar o que Deus me deu. Elegeu pra cada um de nós, mostrou que não estamos sós. Na garganta vários nós, meu canto desamarra, desarmo ao gosto extremo. Não se assustemos, no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Use com sabedoria, sua voz é um veneno agrida. Na poesia, na rima, com vocabulário que veio da sua esquina. Voz ativa, a deriva na perifa, nunca mais na vida. Tamo comprando a briga, sem tumultuar a vila. Só escutar o meu cantar. O meu cantar. O meu cantar. O meu cantar. Missão acreditar, destino enfrentar. Trovadores RS, função rimar. Seja na leste, norte, sul, alvorada. Jardim Bento Gonçalves, Oipu, não dá nada. Pisada, respeito nas quebradas. Pois na próxima parada pode ser o fim da sua jornada. Preste atenção, você tem em suas mãos a arma mais poderosa de toda a civilização. Microfone, me diga o seu nome. Com ele não me entrego pros homens, não passo fome. Mas sem voz, é um instrumento sem utilidade. Nascemos MC, rimando na maternidade. Chorando, gritando, implorando. Desde o primeiro segundo chegamos apanhando meu cantar. Mas é choro, é lamento. É blues, é milonga, é puro sentimento. Válvula de escape, oração, sentido da vida. Troco a corrente negativa pela positiva. Choque, let's rock, amantes do hip hop. Deus é o MC número 1 no hip hop. Esse é meu toque, lock. O meu cantar. Cantar, por vezes aporreado, leva em reponte uma tropilha alçada.